Fechando a primeira hora do Clássicos da MPB desse final de semana, nós ouvimos Roupa Nova, De Volta ao Começo. Adriana Calcanhoto, Mentiras. Você está com o Clássicos da MPB, um desfile do que há de melhor na música popular brasileira. Nós vamos a mais um breve intervalo e daqui a pouquinho eu trago para você o cantor Renato Terra. Clássicos da MPB. Clássicos da MPB. De volta no seu rádio. Clássicos da MPB. E nós já estamos de volta com o Clássicos da MPB e a segunda hora do nosso programa, que inicia-se a partir de agora. Já estamos na nossa segunda hora do Clássicos da MPB, todo final de semana, sempre resgatando o que há de melhor na música popular brasileira. Eu trago agora para você o cantor Renato Terra e logo na sequência, Franco Perini. Clássicos da MPB. MPB. Estou tão sozinho, fica do meu lado, faz mais um carinho, vem me proteger. Em todos os momentos, sempre acreditei, e agora o que é que eu faço? Passo no seu coração. Não posso imaginar a minha vida sem você. Desde cedo eu aprendi a dar valor ao que eu senti. E assim tente compreender que estando sem você não há como viver. E quando amanhecer, não vai embora. Não me deixe nunca mais sozinho. E quando amanhecer, não vai embora. Não me deixe nunca mais. Clássicos da MPB, o melhor da música popular brasileira. Música.